Marcelo, pode falar, João Pedro. É o seguinte, eu queria aproveitar para tirar de minha dada nesse momento solene, avisar os nossos companheiros que não foi ninguém lá para a União dos Sargentos, tá bom? Quer dizer, eu havia solicitado ao Marcelo Nunes que ele fosse a União dos Sargentos. Ele acabou indo lá para o Grêmio Inesu, onde já viu o nosso Sérgio Márcio. Bom, é verdade, eu não sei razões pelas quais, mas acontece que o União dos Sargentos acabou ficando sem nenhum comunicador da Rádio Cruzeira neste carnaval, Marcelo. É, rapaz. Daqui a pouquinho a moçada passa lá e faz um boletim de lá, viu, Jesus? Porque no primeiro dia a moçada foi lá e aquele pânico total, não é mesmo? Daqui a pouquinho, logicamente, o Zé Antônio, a moçada. Agora eu tô é preocupado aqui, rapaz, meu amigo Roberto Miranda, o sambista que começou a acertar o sambirredo, o sambirredo lá do Rádio Clube, ia fazer aquele ajuste todo, só que até agora o Roberto Miranda não pintou para dar meio ar. O problema da vinda do nosso amigo Marcelo, né? Nunes, tem que estar por aqui, acontece com a nossa nave. Hoje os testes de gasolina encontram-se pesados, né, garotinho? Então como aqui está mais próximo e o nosso amigo Zé Antônio não pode estar dando aquele rolê por aí, né, diretamente, então daqui a pouco não vai ficar na rua, garotinho. Então, eu tenho que estar aqui, tá certo? O Cepa, eu gostaria que o Zé Antônio entrasse em contato aqui com a central técnica, tá certo? Pela linha de serviço, para que a gente, se ele estiver aí, ele entrar em contato com o Zé Antônio. Ah, tudo bem. Tá certo? Entrar em contato com a central. Tá certo. Tá certo, garotinho. Tá bom? E o nosso amigo Marcelo Danunes está com uma entrevista na frente da linha aqui no Grêmio de Sul. Carnaval, alegria do a cerveja número 1. Vamos aí, companheiro Marcelo Nunes. Funciona marcando presente no carnaval, uma data de casamento. Está aqui adentrando ao salão do Pedro. Uma belíssima morena, né? Uma morena muito bonita e está muito bem fantasiada. Se tivéssemos que presentear, privar alguém pela menor fantasia, possivelmente seria